Tá, provável que vocês tenham dado um negativo contato com o Recife em 3.9. Ah, positivo. Vamos, por gentileza, anote mais algumas frequências. Tá, positivo. 1.3325, 1.260, 1.288, 1.2545, 1.2685. Quanto seria próximo para a chamada agora, então, fora do 1.3325, agora, se eu não conseguir qualquer uma do centro de controle de ar. Estou Ocean 6251, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento de 060 graus com 62 de nós. Ocean 6251, decolou os 46, chame o controle em 120.8. Bom voo e bom dia. 208, bom dia, bom trabalho, 6251. Controle Salvador, bom dia, Ocean 6251. Oceano 6251, controle Salvador, contato radar. Salvador, é o Mike X-Ray Alpha, informando o término de cheque, virado, bom dia. Mike X-Ray Alpha, ciente, bom dia. Olha, o Oceané 6251 vai manter a Pro 235 para evitar. Ciente. autorizado o bridge, chame agora 13395 ou 13325. Câmbio. 3395, 3325, 66. 251, boa bridge. pessoa de 9.